I'm back. Thank you. Alô? Alguém tá me escutando? Se tiver, desculpe. Alguém tá me escutando aí? Batera também? me incomodar, hein, pessoal. Acho que agora eu tô pronto, né? Como assim mais pelo lado direito? O som é fraco ainda, né? Mas eu acho que quando eu estiver tocando a batera, aí vai ficar alto. Gotta get go. Get go. Gotta be, gotta see. Walk down the street, walk around the park, walk around the lake, walking in the sun. Gotta get go. Gotta get go. Gotta get go. But if it did, did live, pop it out. Get go or be gone. Get go, get gone.